Cultura FM de São Paulo. ZYD 820, 103,3 MHz. Ondas curtas 49 metros, ZYE 959, 6.170 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta. Títulos clássicos do repertório sinfônico e camerístico. Inicialmente ouviremos a abertura do Singspiel Sacro, A Obrigação de Manter o Primeiro Mandamento, do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, que viveu entre 1756 e 1791. Orquestra Sinfônica da Rádio de Stuttgart, sob regência de Sir Neville Mariner. Ouvimos de Mozart a abertura do Singspiel Sacro, A Obrigação de Manter o Primeiro Mandamento. Sir Neville Mariner regeu a Orquestra Sinfônica da Rádio de Stuttgart. Da Capo, pela Cultura FM. Ainda de Mozart, ouviremos Ein musikalischer Spaß, uma brincadeira musical, índice Köchel 522, nos movimentos Allegro, Minueto, Adagio Cantabile, Presto. Orquestra de Câmara Jean-François Payard. Thank you.